malditas regras tão feras, pô, tão cara de pau. Centro da terra, você, se tá servindo, tu é o tal. O cara que tem cara, porque ninguém te para. Mas só quem para é você, quando ouve o porquê do porquê. E se pergunta todo dia, até tu entender, que no fundo tu lagartia. Não querem ver assim, por mera explicação. Põe os pingos no E, e vê se a balança é justa. Busca razão na revolta, a impiedade do cloro. Hey, tracinho, volta, até essa bosta eu controlo. Tipo eu que quero, né, birra, amor em si, natureza. Algo aplicado em todos, porém de outra maneira. Em tu foi equilibrado, todos os dias sua dose. Mas tive fome dessa porra e hoje em mim ela chove. Cachorro preso tá bravo, foi adestrado errado. No meu olhar, universo que mora todos os sentimentos. Tente fazer o que fiz. Tente fazer o que fiz. Tente fazer o que fiz. Vai ter que fingir. Quando o diabo invade, invade. Tente fazer o que fiz. Tente fazer o que fiz. Tente fazer o que fiz. Vai ter que fingir. Quando o diabo invade, invade. Vem cá no meu lugar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá no meu lugar. Vem cá no meu lugar. Na sexta-feira, pirambeira, é mal pra mim mesmo. Porque se te incomodasse, juro, não tava fazendo. Então seguro minhas dor, problema é meu, senhor amor. Fantasia do seu amor, não mais me engana, malandro. Eu lembro dele, era puro, eu conheci esse mundo. Nem se compara na fala, é rara até as ação. Mas tô firmão, vivão, até quando sabe Deus. É nele o meu temor, o resto nem coça o braço. Tenho a crença que um dia meu rap será honrado. Vai entender que não é perreco, adolescente emocionado. Não é raiva de você ou raiva de alguma coisa. Carai, me deixa viver e fazer logo essa porra. Tente fazer o que fiz. Tente fazer o que fiz. Tente fazer o que fiz. Vai ter que fingir. Quando o diabo invade, invade. Tente fazer o que fiz. Tente fazer o que fiz. Tente fazer o que fiz. Vai ter que fingir. Quando o diabo invade, invade. Vem cá no meu lugar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá.